tem before, position before, taxiway Juliet. Roger, we'll call you before Juliet, Europa 08. Alfa Quebec, Graça Lima, Mike Puma, Quebec para o cruzamento. Adicionando 0, tá 3850. 1398, chamando o controle, confirma. 1398, bom, informação Delta. 1398, boa noite, sem identificação, chegada a mar e desça para 4000 pés, volta, turma 020. Boa noite, 4000 pés, 820, voo 1398. 3603, decolada 51, controle 120, decimal 8. 3603, boa, contato, radar decolagem, subo 340. 340, 3603, pode voar direto da EL? Direto da EL, busca livre. Obrigado. Está autorizado para seguir o Alfa Quebec, autorizado. Aproxime Juliet, Europa 083. Europa 083, maintain position. O Alfa Quebec, o senhor quer suporte 5 aqui para mapa, não entendi. Ok, então vai ingressar via pista, táxi via pista 17. E o senhor conhece o aeroporto? Então o senhor vai ingressar a pista 17. E após ingressar a 17, próxima cabeceira 17, quando o senhor está taxiando, é a segunda entrada à esquerda para a bata. Tem a taxiway Oscar, após a Oscar. É a taxiway mais próxima, o senhor vai ingressar a taxiway mais próxima da 17. Solo 1-1-8-8-5-7 para o táxi. Tem 1-1-5-7 a bordo, alterna Galeão, 4 horas. Aprovado o táxi, India e Alfa, seu ponto de espera da 10, seu ponto de espera 208.6, o ajuste 1020, bom voo. Táxi India Alfa na 10, 206, 20. Negativo, Trip, mantenha a posição, estou com o Europa que vai ingressar para estacionar no portão 11, após o tráfego a gente por dentro, ok? Só mais um pouquinho. Aguardando, 58, bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Última esquerda, última esquerda. D-O-A-3, after the crossing avenue of Boeing the Go Company, continue taxi in Juliet, main apron until the gate 11, stand 1-1. Copy behind the 73, the Go aircraft. Juliet to the inner ramp and stand 11, thank you. livre no, na remota, hein, Taxi? 3258, 3258, vai ingressar Juliette, portão 2. Mativa, a intenção é, é sair na 17, é usar o pistão no 7 ou a pista 10? Sim, então a saída prevista é a PUCA, já possui uma autorização, tá pronto, cópia. No 190, decolada a pista no 7, concorro pela esquerda, no perfil da PUCA, Jamo, após voa direta Aracaju. 5022, quadril transponder, controle opera 120.8. 2000 pounds, voando direto do não autorizado IHS, vai reportar estabilizado, chuné 6310. Então 5, chame quando vamos posicionar, Papá Romeu, Romeu, correção, 4-5 para acionamento e táxi, vai chamar agora a torre, 120.8, 1020 no ajuste, podia só confirmar o PUB? Então transfira para a torre, já pode transferir para a torre na frequência 118.6 para acionar táxi e decolagem a partir desse pátio, como Romeu Mike Tan, bom voo. 603 da TAM, chame Centro Recife, na 251, alterna 13325. 251, 13325, TAM 603, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, jogou 1885, na Dael. Cruzando 2000. Contato, radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360 autorizado, saída da EL 188. Tráfego, São Salvador. Boa noite, Azul 4071. Na escuta, prossiga. Autorização Campinas, 360. Qual horário do plano? Ah, 47. No POB, alterna Maceió. O Azul só um minuto, ok? Ok. O triple 52 no meio, ataque aprovado, Índia e Alfa, deu ponto de espera até 10, no ponto de espera 2, 120.1. Correção, 118.6, no ponto de espera com a torre, o ajuste 1-0-2-0. Ok, via Índia e Alfa no ponto de espera, torre 118.6, 52 no meio. Podia só repetir novamente o horário do plano, azul, que sai entrecortado na mensagem. Ah, só os 47, desculpa. Teria a nossa subida prevista? Qual a rota que você tem no plano? É... Block, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu na meia, BHZ. É, a saída vai ser a da El Leda, após Leda vai voar Bridge, já para interceptar a aerovia, Upper Zulu 10. Ok, da El Leda, após Leda, Bridge, obrigado. Mais tarde a gente volta aí, faltando uns 15 minutos. Sim, rápido. Ainda não posso no sistema, mas normalmente aparece em torno de uns 30 minutos antes. Mas assim que já tiver, eu retorno, ok? Obrigado. Tô na escuta. Tá no localizador, o chame é 6310. 310 completa ILS X-Ray, chamando Torre 118, decimal 6. Completando ILS X-Ray, 286 com a Torre Chanel 6310, até já. Salvador, boa noite, Chanel 6310, está estabilizado no ILS Pista 110. É 310, ajuste no 020, vento Salvador no 50 graus, 10 nós. Reporta quando o trem for já baixar travado. Vai reportar com o trem baixo travado, né? 6310. Cinco, dois, um, meia, ciente, mantém ponto certo. O 398 está autorizado, ele é sexo e reporte do localizador. Travado, chama 6310. 6390, pouso autorizado, pistão 0170 graus, 10 nós. Autorizado, pouso pistão 190, chama 6310. Equipe 52 ano meio após o pouso do Arthur Travou seguinte na final, ali mantém. Delta 4, boa noite, a sua identificação na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 1020. 3.000 pés. Direito 1219, chinês 6310. Direito 6, boa noite. Salvador, bolo 398, continua a aproximação, ajuste no 020. Reporte quando o tente vai baixar e travado. Papai Delta, 1037. Salvador Galeão, 360, volta para o Zulu 10, decola no zero, concorra à direita, no perfil da Adael, Leida, após Leida, voa bridge, intercepta aerovia. 5415 transponder, controle 120.8. 827, autorizado Galeão, decola da 10, Adael, Leida, bridge, via rota, Zulu no zero é a primeira, 360 é o nível, 5415 transponder, 208, controle web, 527. Meia dúzia portão, chame quando posicionar. Amarelo. Falou, Chinel 6310, livrando, se escuta. Bem-vindo, prossiga via Alfa, reporte Extra Juliette. Via Alfa, vai reportar Extra Juliette, o Chinel 6310. Vai, já travar de checar, senhor. 398, tem pouso autorizado, 1-0, 1-4-0 graus, 10-9. Tive pouso a 10, 398 da Gol. Trip 5216, decolado ao 07, controle 1208. Controle 1208, graças. Salvador, trip 5216. 5216. Contato radar na decolagem, suba 130 na saída Conde. 130, perfil Conde 5216. Tudo para Dael 360 já aprovado. Mano Juliette, Xenia 398, bem-vindo, Solas 10, ao livrar direito, 21.9, Solas. Obrigado, 219, boa, 398. Alô, Salvador, boa, 398, boa noite. Boa noite, 398, bem-vindo, prossiga via Alfa, em reporte das Juliette. Obrigado, vai pela Alfa, para trás, 398. 201, para cópia. Salvador Galeão, 360, volta para o Zulu 10, decola no zero, voa para a direita, perfil da Euleida, pós Euleida, voa bridge, intercepta aerovia. Transponder 5420, controle 120.8. Portão de número 10, chame quando for posicionado. 98 vai ingressar Juliette, portão 09. Ok, então ingressa Juliette, portão vai ser o 9 pro 398. Recife em 1251, alterno 3325, gol no 885. 251, 3325, vai chamar o gol no 885, zero contrabate. Comente. Controle, voo 1604, pode prosseguir de TAP direto para o 366. Pedir então que executará o ILS Whisky, pistão no zero. Desça para 2500 pés após TAP, voo Serra Vitor 366. Reporte estabilizado na final do procedimento. Informarei estabilizado na final ILS. Estacionar no 06, web 6725827. Eu já no meio do chama táxi, 527. Chama táxi, 527. O meu voo no 3889. Afirmativo, 09. Certo. Mas o 4071 não é na escuta do solo? Pode prosseguir, 4071. Faço cópia, Campinas? Faço para agora. Campinas 360 aprovado, volta via Bridge, Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu. Decola pista no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leida pós Leida Bridge, 5431 no transponder, controle 120.8. Aqui atualizado Campinas, Leida 360, após Zulu na meia, Dael, Leda, Fazedo, Boremos, Bridge, decolando no zero, primeira curva à direita, transponder 5431, controle 208. Tempo quando pronto, puxa chamar. Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera atua 108.6, ajustado 1020. Índia Alfa, 1020. Salvador, boa noite, eu vou chamar a minha 310, coordenar o 390 para o equipe de dentro da Delta. Seu 350 aprovado, o senhor está quanto cópia? Afirma, 350. 350 Recife aprovado, rota via Peru 58, decola no zero, curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju. 5423 transponder, controle 120.8. Outro reporte externo, foi trem baixo travado. Balaré. 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 5423208, controle. Chame no 05, quando pronto, puxa sonar. Aprovado, chame táxi, 6201. O 4, impulso autorizado, 190, vento no momento, 160 graus, com 7 nós, só reporte o trem embaixo travado. Livre 12, pistão 90, gol. 1960, 4, baixou a travada. Entendi.